Comando, senhoras e senhores. As emissoras da Copacabana e Quitandinha, o YB39 e uma média 780 kHz, o YB39, onda tropical de 4.975 kHz, faixa modulada no 102.9 MHz, o YB23, onda tropical de 5.045 kHz, encerra as suas atividades no canal. Como você vai voltar, logo mais, daqui a pouco, às 4 horas e 20 minutos. Até logo mais, um bom dia.